Caraca, bom dia. Bom dia, solicitou o 400 para São Paulo. Acho que se encontra a pista que decola. Decola da 17, o Capitão Mederec. Pátio que se encontra? Pátio da o HDBTA. T20 com 10, informa o helicóptero, decolou à direita, vai manter meu pé no litoral. Felipe Pozo. Bom dia, Mike com Delta, mantenha condições visuais no corredor Axel, tem metrô no 0 no 4. Está autorizado já para a Manatip. Aguardo. Mike com Delta, autorizado direto para Manatip, confirmando um no meu pé. Meu pé. Certo. Cotejamento correto para acionamento de táxi 118.6.014 nautilus. Solo Salvador, azul 4208, está no box 9, puxa acionar. 4208 autorizado, se tiver acionamento, chama táxi. Chamarei 4208. Bom dia, prossiga. Metrô no 0 no 4. Controle, autoriza por hoje, bom para o 227. Autorizado. Zona 55 no 3 no transponder, 119.8 controle. Jana 5513, no meu dado. Troca para acionamento 118.6, altímetro 1014. 04, controle Salvador, acione identificação. Desça ao nível 190 na chegada Bonf. Pode manter o nível 190 na chegada Bonf. Aguardando descida. Reduz a velocidade 2509. Ok, 2550, mantendo 190. 2 Julie, pronto, cópia? Autorizado Cairo Lourenço Milpés, decola da 97 no Axé. Acena 0160 no transponder. 119.8 controle. Zero cinco aborda, parte 5, Júlio. Racionamento 118.6, altímetro 1015, Bangor. Fala, Salvador, bom dia, Gol na 434, Lisboa na 434. Na 434, bom dia, prossegue via Alfa, me chamando antes da Juliette. Alfa, chamar antes da Juliette, Gol na 434. Desça para o nível 050, sob vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 220, limite o localizador. 7050, curva à direita 220, limite ao localizador. Chamei 6200, controle Salvador, sendo identificação. Desça ao nível 060 na chegada Mari, altímetro 1014. Para a chegada Mari, 060, 04. 8, prossegue via Juliette, correção, prossegue via Pátio, Índia e Alfa. E no ponto de espera, torre 786. O altímetro marca 1015. Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 10-118-6 com 1015, azul 4208. Bom trabalho. Você também. O Gol No 434 vai ceder passagem ao tráfego da Azul e após a passagem do mesmo ingressa via Juliette para o 05. Ok, vai ceder passagem para o Azul e ingressar pela Juliette para o portão 05, Gol No 434. Na barra, frequência livre, ótimo. Aqui, depois, M312 autorizado a final do procedimento ILS XY0, desça 2010, reporte estabilizado. Desça final do procedimento ILS XY0, desça para 2014, autorizado em M312. Estabilizado, Campo Avisa 3663. Tá 3663, chama agora 118, décimo ao 26663. Controle Salvador Rio 9641, decolado. Rio 9641, contato radar na decolagem, suba ao nível 320 na saída da EL, após lida direto BDF. Autorizado 320 na da EL, depois lida após BDF, Rio 9641. Correto. Autorizado, pista 10, 120 com 8. Teve pouso, pista 10, da 3663. Ah, 3179, I'll take answer. 3179, contact now, receive center 125.1, if unable, 133.25. Okay, 1-2-0-0, reduz a velocidade, 2-2-0-9. 2-2-0-9, confirma quem modulou? Oscar Lima 100, 17, vai ser o segundo para decolar em Salvador. Salvador Capovista, outra 63, 1-2. Oxanã 6312, completa final do procedimento ILS-XY, chama a torre 118, décimo ao 62. Completa final do ILS-XY, obrigado, daqui a pouco. Até. American 980, descending a flight level 180, Alpha Golf November, that bomb for arrival. American 980, is called a dance to the sound to level 070, clear bomb arrival, Alpha Side 1014. Okay, down to 070, bomb arrival, American 980, take any altimeter. 1014. Azul 4298, controle Salvador, acena identificação, desça ao nível 080 na chegada Mari, altímetro 1014. 0, 0, Mari. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, pra mim, decola da 1-0. Romeo 3, prossegue via Alfa, Juliette pro 02. Alfa, Juliette 02. Salvador, onde você acabou com isso? Whisky Romeo, Romeo, mantenha me escuta agora, a cópia, bom dia. Atração para final do procedimento elétrico suíco, vai esquerda para 205, limite localizador. Esquerda 205, limite lock, strip. Aco Delta, frequência livre. Juliette, reporta a espera da 17. Alfa 7, tango na Lambereco. Na Lambereco, mantém a posição. Vai manter, tango na Lambereco. ...390 nível, decolada 10, saída Puca, transição de par. Após decolagem, curva esquerda. Aciona 5546 no transponder, 119.8. É a frequência do controle. Autorizado, 310 Montoró, conforme, para dar 1-0, saída curta em posição de par. Após decolar de curva esquerda, 5546 transponder, 119.8, depois após, para o Whisky Romeo. O cotejamento está correto, Whisky Romeo, Romeo, confirme pessoas a bordo? São três a bordo, eu vou chamar para o Entendi. Na PUC. Azul 4208, contato radar na decolagem, suba ao nível 370 na saída Puca, transição Caju. Puca, Caju, Azul 4208, sobe ao 370. Oxana M2200, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 020, limite a radial 290D, Salvador. É autorizado 4 mil pés, altímetro no 0 no 5. O 6200, esquerda 20, limite a 290 de Salvador, desce para 4000, P15. Página 120.10. Patrick. Patrick. 435, mantém a escuta a guarda. Você fala sua subida, por favor, Pedro? Vai ao ledo direto. Torinho da Juliette, tá pronto? Ali, mantém. 312, aos 26, direito 219. 319, obrigado. Até Oscar, para cruzamento do campo. Até Oscar, autorizado cruzamento do campo, ajuste 1015, aguardando transferência. Cliente, aguardando transferência, Romeu, até Oscar. Terra Golf, decoladas 26, direita Xé 19.8. Direita Xé 19.8, grato, bom trabalho. Oxa 6392, bom dia. Prepara da Eole DB10 e aguarda a cópia. Da sua decolagem, uma centena com 10. Quanto da Juliette? Alfa. Decolagem do PA-32, que vai iniciar a rolagem, autorizado ingresso na pista, reporte alinhado e pronto na 17. Após a passagem do tráfego, ali mantém o 17 de tanto no operário, na ponta alinhada. Autorizado 2.500 pés, direto Siri, no corredor axé negativo. 7, direto, ó, 2.500 pés, Mike Terra Golf. Bom dia. Alô. Pelo mais, aguardando o vetor final. 2009-3304. Controle Salvador, bom dia, Papatango Romeo Teosca. Papatango Romeo Teosca, mantém condições reais no meu pé, altímetro no 0 no 5. Gente, mantendo meu pé no corredor forte, Romeo Teosca. Trip 52 317, autorizada a final do procedimento em Electric Sway, para o localizador, esquerda por 145, reporte estabilizado. Esquerda 145, reportagem estabilizada. Controle, o Romeu Teosca segue para a Petrolina na presente. Poderia autorizar a proa? Aguarde, mantendo um no meu pé, aguarde. Aguardando, mantendo no meu pé, Romeu Teosca. Dá a volta, Julie. 1709, desça para 2 mil pés, altímetro no 0, 1 no 5. 1709, 2 mil pés, no 0, no 5. Oxanai 6200, reduz a velocidade 2009, autorizado 3 mil pés, altímetro no 0, no 5. Agora curva à direita para o 040, permanece no limite. Direita 040, desce para 3 mil, Oxanai 6200. 090080, Azul 4298, reautorizado nível 050. 050, TAM 3304, reassuma a navegação na Pro de Duna, desça para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento LSXV. Reporte estabilizado. 2 mil pés Pro de Duna, autorizado de LSXV 3304. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Vitor, Índia, Juliette. Papatango, Vitor, Índia, Juliette, mantenha condições suaves, corredor Axel no meu pé, reporte fora da barra. Portaria fora da barra, Juli. O ideal seria 351, senhor. Meu, o Vitor, Índia, Juliette está à direita da decolagem. Autorizada a decolagem, mantendo a proa. Autorizada a decolagem, mantendo a proa. Autorizada a decolagem, mantendo a proa. Oxanai 6200 para o localizador, curva direita, proa 130, reporte estabilizado. Desça para 2 ou pés. É, confirme a proa para o 6200. Proa 120, autorizada final do procedimento de LSXU. Desça para 2 ou pés. Proa 120 está autorizado para procedimento INS X-Ray para 10. Passando o interno, visual com a cabeceira, com o trem baixado, checado. Cliente, trip, continue aguardando a liberação de pouso. Trip. 304, inicie redução para velocidade de aproximação. Cliente, 3304. Azul 4298, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 010, limite radial 290 de Salvador. Desça para 4 mil pés, altímetro no 0 no 5. 0 no 0, limite radial 290, descendo para 4 mil pés, 4098. American 980, requesting lower altitude. Marca line 980, descend to 3000 feet, altitude 1015. Charles would be 1015, American 980. Aciona 5575 no transponder, 1198 controle. 400 na saída da EL, após lida, direto pedido. 400 na da EL, após lida, direto pedido, tango na bereca. Controle, o passarinho do Rio. Aguarde. 4208, chama agora o centro Recife, 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. Recife 125 45, alterna 126 85, grato, bom trabalho. Alô. Azul 4298, reduz a velocidade 2009. Reduzindo, 3304. Vai passar o marcador externo, torre 118, é forma 612 pomposo. 18612. Salvador, bom dia, tá 3304, passou externo, baixar travado. 3304, continua aguardando pista livre. Ciente, 3304. Falou, Papa Romeu, isso que é Romeu Romeu, acionado, 4 a bordo. Isso que é Romeu Romeu, tá autorizado para seguir via pátio. Índia e Alfa, no ponto de espera, torre 118,6, altímetro marca 1015. 118,6, 4015, zero, reduza para a velocidade de aproximação e chama a torre 118, decimal 612. 18,612 é a torre, o Oxanem 62 é a torre. Solo Salvador, o gol 1923. Cliente da informação, Juliette, solicita autorização para São Paulo, Guarulhos. Gol no 923, está autorizado para Guarulhos, 360 é o nível. Decola da 10, saída da El, Leda, Bidev. Bidev intercepta Perusk 50 e prossegue até o destino. Aciona 5574 no transponder, 119,8 controle. Autorizado, Guarulhos, nível 360 na saída da El. Leda, após Bidev, intercepta Perusk 50 e conforme o plano. Transponder 5574, controle 119,8, voo no 923. Cotejamento correto, chama para o posto número 12. Chamará 19. Solo Trip 52, 17, livrou na pescoça. 5217, bom dia, prossegue de Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 5217. Bom dia, Xanemia 2W. 6200, segundo, ajuste 1015, agora a gente está livre. Aguardando. Controle mais, senhor. Você está aí no Vitorinho da Juliette, Tavares? 5-1 da presente. Confirme. O mais, senhor, livrou a CTR, está estimando o seria os 1051. Entra 1051, frequência livre. Direita 1219. Reporte estabilizado. 12 teste para estabilizador 1498. Patango, tango novembro eco. Chama agora o centro Recife 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 251-3325, tango novembro eco, bom dia. Alô. Autorizado pouso, chaneamento 2W. 2. Juliette, chamada zona 2, o trip 527. Alfa Charlie Vitor, bom dia. Faz que se encontra, pista que decola. Tower 118.6. 118.6, direto. NA0 is established, ILS X-ray, runway 10. Zero, you are number 2, altimeter 0015, continue approach and stand by instructions. Continue for 10, American 980. O Romeo Romeo confirmando a destina Mossoró. Modifica sua saída para Momo, transição GB. 304, prossegue via Juliette para o 10. Juliette, posição 10. 2225, desça até o nível 060. Recife para 060, parceiro. Correto, tráfego. Posição 10 horas. 10 milhas, rumo norte. Mantendo nível 045, papá 28 alto. Mantenho nível 045 Romeu Hotel Oscar, tráfego agora 12 horas, 8 milhas rumo sudoeste, passando nível 080 em descida ao nível 060, Embraer 145. Gente, assim que visual algum tráfego informará, Romeu Hotel Oscar. O azul 4298 estabilizado no localizador e eletro da 105. 10. Sempre completa a final, aguardando transferência para a torre. Canal 6200 de Bobby. 6200 prossegue via Alfa, reportante da Juliette. Prossegue via Alfa, vai reportante da Juliette, o Canal 6200. Papá, Alfa Charlie Victor, cópia. Fiz o pouso do 57 na curta linha, mantém. Foi, desça para 2 no pé, altímetro no 0 no 5, reporte estabilizado. Tango Romeu até Oscar, livre ascensão nível 085, quando possível estimado para o pouso. Livre ascensão 085, estimado para o pouso aos 1231, Romeu até Oscar. Copiado, 1231. Azul 4298, agora a torre 118, decimal meia, tudo de bom pouso. Obrigado. Salvador, azul 4298, final 10. Azul ciente, reporte no externo, 1015 no ajuste. Aqui o externo, 1015. Nine zero on the ground at 4-0, right hand ground, 121 decimal 90. 121 decimal 9, good day. Good day. We're going to Galileo, Sierra Bravo, Golf Lima. Stand by to clear November. Thank you, 121-1 is not working. E Romeo, Romeo, autorizado a decolagem, 120 com 10. Ingresso a via Juliette pro 046200. Juliette pro 46200. Dragon 980 clearing runway 10. Falcon 980 approved taxi by Alpha Juliet Gate 11. It's Alpha Juliet Gate 11, American 980. Está livre. Azul tem pouso autorizado, vento na centena com 12. Livre pouso 4298. Salvador, distante 663. Bom dia. Tá 3663, muito bom dia. Prepara da El Lele Bidev e aguarda a cópia. Da El Bidev. 390, Mombo de Bit. Romeu, Romeu.